Stereo brings into your living room the sound of space. Sitting quietly in your chair when you have decided to stay at home, you experience with Stereo the sensation of being out and about. Spatial sound. That means sound with an extra dimension. When you close your eyes and listen, you are right now in the African jungle. Oh, my God. E então vinham cheias à ribeira, cheias tão grandes, que chegavam até cá, muito acima, uma largura, uma coisa muito acima, uma largura, uma coisa enorme. E a gente íamos ver. Íamos ver, vinham muitas laranjas, muitos paus, muitos trancos que rebanhar. Depois marcava onde é que a cheia chegava. Olha, chegou-te. Puto na jampreira. E chegava. Olha, chegou-te. Olha. Olha, chegou-te. Olha, chegou-te. Puto na jampreira. Moravam lá os senhores. Pava e a senhora Justa eram umas. E então tinha uma horta. E então a uma grande largura. Passava por dentro da horta e trazia muitas laranjas e muitas coisas. E a gente às vezes, ou coisa, a água, quando as coava, a gente até conseguia apanhar alguma laranja, alguma coisa. Thank you. Thank you. Thank you. que eu tenho para dizer é que estou aqui numa casa e não aperto para nada. Preciso de uma casa, preciso de uma casa, preciso de uma casa, preciso de uma casa. Isso é que é preciso. É só o que tenho mais para dizer, é sempre isto. Já fez 15. Preciso de uma casa, preciso de uma... Não há ninguém a nadar no rio. Neste rio. É como você está a ver. Antigamente isto não estava assim. Antigamente, o secar ficava normalmente. Baixo e da outra cima, porque atravessa o muro ao meio. Aquela casa era um poço e é que tal poço lá continuava, um poço de uma parte. Mas tal poço era, estava lá os motores, era onde tirava a água da lente cima lá para o motel e era. Thank you. ideia de irmos